carreiro vim em sentido contrário. A formiga no carreiro vim em sentido contrário. Caiu ao tejo, ao pé de um septuagenário. Caiu ao tejo, ao pé de um septuagenário. Larpou, trepou às talas, larpou, trepou às talas. Que flutuou a vão nas águas, que flutuou a vão nas águas. De cima de uma delas virou-se para o formigueiro. Mudem de rumo, mudem de rumo, já lá vem outro carreiro. Mudem de rumo, mudem de rumo, já lá vem outro carreiro. Sentido diferente, a formiga no carreiro vinha em sentido diferente. Caiu à rua, no meio de toda a gente. Caiu à rua, no meio de toda a gente. Boliu, abriu as gâmbias, boliu, abriu as gâmbias, para trepar às varandas, para trepar às varandas. De cima de uma delas virou-se para o formigueiro. Mudem de rumo, mudem de rumo, já lá vem outro carreiro. Mudem de rumo, mudem de rumo, já lá vem outro carreiro. Carreiro andava a roda da vida, a formiga no carreiro andava a roda da vida. Caiu em cima, numa espinhela caída. Caiu em cima, numa espinhela caída. Furou, furou a brava, furou, furou a brava, numa cova que ele estava, numa cova que ele estava. De cima de uma delas virou-se para o formigueiro. Mudem de rumo, mudem de rumo, já lá vem outro carreiro. Mudem de rumo, mudem de rumo, já lá vem outro carreiro.